на бронежилет 832190. Apresado, 832190. Sim, 3000, 008. 08, bom. Salvador, bom dia, zona 865. Gol 1865, contato com a Dana da Colar, supera o nível 360 na saída Arboelet. S360, podemos voar, né, para dar presente? Pós 2010, está autorizado. Rio Alefa, grato. Para 2229, está autorizado a final do procedimento LSX2X10, desça para 2000 PEN, reporte estabilizado. Tio, autorizado ILS da 10, descendo para 2000, reportado estabilizado. Pode confirmar o vento em Salvador, por gentileza? Vento para pista 1080, 0 graus com 179, o altímetro 1097. Ok, o... tá 17 nós, 180 por 17, confirma? No momento, sim. Matinho, se puder coordenar com a torre aí uma possibilidade diante do vento aí, 180 por 17, a gente fazer um pouso pela... ingressar na base da 17, pousar na 17? Sim, aguardo a coordenação com a torre. Matinho. Passarei 2229, prosseguir pela, para o nosso procedimento LSF da pista 10. E quando em contato com a torre, solicito modificação das regras para pouso na pista 10. Afirmativo, está fazendo, 2229, obrigado. ...3890, chama agora o centro de Recife, 126.85, alterne 125.45. 093, da Conte Conte, 0 controle, 2018. 2018, 93. Pegou no 093, pega Daniel, passando seu pé. Gol 093, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da El, transição moto. 360 da El, leva Motiva, gol no 093. Correto. Dado ingresso, reporte no término. Alto Controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajuste de altímetro no 097. Isso é Juliette, prossiga. Gente, 310. Tenho pré-autorizado 380. Cima Juliette, autorizado Ciano Vendinha Charlie, nível 380. Decola da 107 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo após direto. Aciona 5117, controle em 120 decimal 8. 133 decimal 9. 251-3395, 6291. Mike Lima Juliette, protegimento correto? Confirme o pátio e o PAB. Zero dois, Vata, acionamento e táxi, chame torre 1-1-8-9-5, Mike Lima Juliette. Clareza 1. Apesar de ter informação. Whisky Bravo Charlie, autorizado Vitória, via Peru Whisky 50, o nível 380, decola da 107 com a primeira curva pela direita, segue perfil Dael Leda Pidev, aciona 5110, controle em 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. 288, boa. Atendimento correto, confirme o pátio, por favor. Atendimento correto, acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95, Whisky Bravo Charlie. Whistler, contato Whistler, Bravo Charlie. Clareza 1. O controle poderia informar, né, a frequência da torre, por favor, para 2229? 118.95. Obrigado. 5 horas e 30, gente. Estou em Salvador, passei de 2229. 2229, confirma a inscrição, prossegui posto no campo. Se autorizado, prossegue na base para 17. Dois, nove, vento, um, sete, zero, graus, um, meia, nove, pouso, um, sete, chegando, três. Baixado e travado, girando base. Gol no 093, chama agora o centro Recife, 1-2-5-1, alterne 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5. Felipe, ingresso, funcionário, pronto, no site. C49 está autorizado a final do procedimento ILS, com o Felipe no 0, para 2 mil pés, altimetro no 0, no 7, reporte estabilizado. Funcionário para 2 mil pés, limite de procedimento é 6 a 10, reporte estabilizado, gol 649. Nós autorizamos táxi via Lima, contorne o pátio, após pátio 3, quando lá atende o sinalizador. Todo Mike Bravo em uniforme, informação em curso de Juliette. Confirme o pátio. Bravo em uniforme, autorizado em Ilhéus, o nível 160. Decola da 17 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El Coral. Aciona 5124, controle 120.8, torre 118.95. Clima Juliette, autorizado a colapso no 7, vento 170 graus, 159. 118.95. abordagem vai virando um ponto. Correção 9811, Juliette confere, Fortaleza, pronto, copy. Autorizado Fortaleza via Pizulu 19, o nível 310. Decolada 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo, transição Franti, aciona 5120. Controle 120.8, veio 9811. Ah, estou para o nível 380 na saída. Momo. 380 na Momo, Mike, se me quiser. Mas 811, cotejamento correto, chama quando pronto. Tem uma autonomia, me desculpa, três horas, prazo. Bravo, Charlie, autorizado em graça, por favor, volta no céu. Gol número 49 estabilizado na final da 10. Gol número 49 completa a final, torre 118, decimal 95. Só na torre 295, gol número 49. Salvador, muito bom dia, voo 649. 649, bom dia, checa trem, pouso no zero, vento 170 graus, 149. Pouso, pouso no zero, comprei passado travado, voo 649, confirma o vento? 170 graus, 149. Sim. Nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, correção, da Euleda, transição Motiva, onde intercepta o Zulu 10. Após esmate, após conforme a rota do plano. Aciona 5137, controle em 120, decimal 8, tanto 3153. Trazendo 53, cotejamento correto, no portão 03, chama quando pronto. Charles, vento 180 graus, 129, precisão da corona, fecha. O nome é 49, solo 59, direita, solo 19. Confere, aguarde para a cópia. Whisky, Bravo Charlie, Cláudio 00, controle 10028. 1208, obrigado, bom dia. Queridos ataques de avião, foi Juliette, portão 02. Juliette, 02, não. Avião 570, pronto, cópia? Autorizado Recife, via pelo ISC 58, nível 350. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Puca, transição Caju, acena 5146, controle 120, décima 8, o ABS também é 570. Autorizado Recife, 350. Decola da 10 com a esquerda, saída Puca, transição Caju. 5146, responde, 508. ABC 6570, cotejamento correto, chama o coração. Sim, está chamando. Paulo, bom dia, lateral 9970. 9970, informação em curso é quilo, abaixo para a cópia. Guarda. Posição 3153, após o parqueamento do Boeing da Gol no 02, coordenando com a equipe de São Alexandre em Baratax. O 9970, pronto, cópia? Afirmativo. Autorizada Teresina, via Pesulu 20, nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, segue perfil Momo, transição Fox, aciona 51150, controle 120.8. Autorizada Teresina, 340 para Teresina, da Momo, transição Fox, Federal 9970, contagiamento correto, chame quando pronto. Nove 811, coordenando com a equipe de São Alexandre Tartas. Batanguice Bravo Charles, chama agora o Centro Recife, 125.1, alterne 133.95. Bravo Charlie 100, vai passar Recife 251, alterna 13395. Obrigado, bom dia, Whisky Bravo Charlie. Graças a Deus, microfone forte. para o táxi com 153 a bordo, 3 horas e 20 de Paterna Campinas. 3153, autorizado táxi, direito em direito ao ponto de espera, quando acha no torre 118.95, ajuste na 017. 107, ajuste, 3153, Henrique, obrigado, bom dia pra ti. Para o táxi 98 Onda Rio com 3 horas de autonomia, alternando Teresina 4 PLB. 98-1-1, autorizado táxi via Pati 1 no Índia até o ponto de espera, quando lá chama torre 118.95, com ajuste na 017. Pati 1 Índia, 118.95 no ponto de espera, Rio 98-1-1. Bom dia, Papatango, Mike Bravo Uniforme, decolando a 7, passando 807. Papatango Bravo, Papatango Mike Bravo Uniforme, contato radar na decolagem, tudo para o nível 160 na saída da EL, transição coral. 160 na saída da EL, transição coral, Mike Bravo Uniforme. Tem Mike Bravo Uniforme, só autorizando direto coral. Direto coral, Mike Bravo Uniforme. Papapá Eco, Papá Serra, informação em curso é aquilo, confirme o pátio, a pista que decola. Do Serra Delta, Lima Quilo, no nível 200, decola da 17 com a primeira curva pela direita, segue perfil Arbona, após direta. Aciona 5122, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Autorizada a colapso no 0, vento 180 graus, no ciclo. A Serra apenas corrigindo, o transponder 5122. Contendimento correto para acionamento táxi, chame torre 118 decimal 95, correto Papa Serra. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no SESC. Controle, muito bom dia, altura 3153. 153, bom dia, contato radar na decolagem. Estou falando em 360 na saída da EL. Transição morta da presente, autorizado direto Leda. Ok, direto Leda da presente, só por 360. Ventura 70 graus, 5 nós, autorizado a decolagem. Autorizado Recife, via Peruíche 58, nível 330. Decola da 17 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Puca, transição Caju, a cela 5131. Controle em 120.8, torre 118.95. Correto para acionamento e táxi, chame torre 118.95, apenas confirme o PLB. Chame torre 118.95. Controle Salvador, sendo identificação, disparo nível 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro no 097. Federal 9970 por fim. Central de carga, depois do ato. Tu puxa uma solo, o federal. Bom dia, 98 ONU da Rio, decolou na Bombom. 98 ONU, ONU, contato radar na decolagem, tudo para o nível 310 na saída da Bombom, transição frota. 310, Bombom na frota, 98 ONU. Liberal 9970, contendo com a equipe de solo e chama para o táxi. 755, bom dia, sendo identificação, deixa para o nível 060 na chegada bom, ajuste de altímetro 1017. 759, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, no nível 360, decolada 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, transição Motiva, onde intercepta Zulu 10. Segue Bridge, onde intercepta Pizulo 16 e após conforme a roda do plano. Aciona 5157, controle em 120.8. Autorizado a alinhar e decolar no 7, retorno 70 graus no menos. Já está dando o detalhe, está passando ingresso no 7. Parado do plano? autonomia com o 03 a bordo, hein? Autorizado Galeão, via Tuzulu 10, o nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, transição Motiva. Aciona 5123, controle em 120.8, total 9901. Total 9901, no QTG correto, chama quando pronto. Para a finalização. Gol 1092 está autorizado a final do procedimento ILS Exception 10, desça para 2 mil pés, altimetro 1017, reporte estabilizado. Passo Serra, livre decolagem, vento 180 graus, 159. Para o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 95. 251, 3395, obrigado. Aqui. Azul 4234, estilo confere, aguarde para a cópia. Aguarde da saída feliz, seria Puca? Afirmativo, Puca, transição Caju. Serra, decolado 220, controle 120, décima 8. Após chegar a 120, ué, bom dia. Já se atando, autorizado em crédito, ponta leve, pronto no set. 50, decolada 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Puca, transição Caju, aciona 5162. Controle 120, décima 8. Só passei a contato radar na decolagem, sua para o nível 030 na saída Arbor. Para o 030. Da Puca Caju. Transponder 5162, controle 1208, 2434. Apenas confirmando, Puca Transição Caju. Puca Transição Caju, 4234. O pijamento correto, chama quando pronto, azul 4234. Táxi 09970, com 5 horas e 30. Alterna Belém, 2 a bordo. Confirma o seu AB alternativa? 2, alterna Belém. 19891, autorizado pelo centro Recife, Abuco. Beleza, amigo, obrigado. Abuco, da presente, 9891. 1895, mudou para 1017, 09970. Paulo Salvador, bom dia, é o Sam Mike Brown Fox. Bravo Fox, prossiga. Ela 9 estacionado no fim de set, solicitou autorização para gira de motores, apenas motor 1 em marcha lenta. Mike Bravo Fox. Autorizado, mantendo a escuta permanente do solo. Gente, na escuta, mais pronto. Total 9901, coordene com a equipe de solo e chame para o PAX. Que bravo, Fox, poderia confirmar o pátio? Era 9, estava 5 e 7. Gente. 970, autorizado a linha de colapso 0.170 graus no 4 nós. O Charles Serra Tango, estimado minuto, decolar aí, até que possível. Rio 9811, chama agora o centro Recife, 12, 6.85, alterne 125, decimal 45. 12685, secundário 2545, Rio 9811. Papai, Papai Serra, tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, passando nível 070, descida para 2, no pé de Boeing 737-800. Serra, certo. Goma 092, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo Whisk, passando 070, em ascensão ao 200, King Air. Serra, 2 horas, 2. O 1755 desceu para 3 ao pé, altímetro 1017. O 09970 decolado a 825, controle em 20 decimal 8. 1208. Federal 9970. Federal 9970, contato radar na decolagem, sub para o nível 340 na saída Momo, transição Flock. Para o 340 na Momo Flock, 9970. Para o 9901, cheguei ao Boeing da Gol até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 017. Reduz a velocidade 2, 1 a 0 mais. 2 a 0 nas Gol 757. Eu abro até cargo 6570, puxo bem questionamento. Você cargo 6570, após a passagem do Boeing da Total retaguarda, coordeno com a equipe de solo e chame para o táxi. Gente, após o Total, está livre pushback, chamar para o táxi 6570. Lado 1130. Copiado 1130. Decolagem 27, consegue sair da curva, só aguardando essa diferença. 7208, Charles Serra Tango, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Papapá, Charles Serra Tango, decolou da 197 no perfil da PUCA. Papapá, Charles Serra Tango, contato radar na decolagem, sul para o nível 330 na saída PUCA, transição Caju. 330, PUCA Caju, Charles Serra Tango. Autoriza direto Flock, Sideral 9970. Aguarde a coordenação, concentra-me aqui. chegou no 759, está com POB de 153, 4 horas de autonomia, Galeão. Uno 759, autorizado táxi, direito estende até ponto de espera. Quando lá chama, eu estou em 118, decimal 95, com ajuste na 017. Ainda no ponto de espera, 295, 17, 759. 7 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível 160, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Também 6225, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 050 na chegada bom. Ajuste de altímetro no 07. Como 755 está autorizado a final do procedimento de LF que foi no 0, desceu para 2 no PEN, reporte estabilizado. 2000, autorizado de LF, reporte estabilizado com 757. Além decolar sem parar. Cruzado além, decolar a pista no 0 sem parar, também estou no 70 graus, no 4, acho que vou no 7 km. Gol no 092, desloca a pista. Pois é, Gil. Gol no 092. Gol no 092, chama agora a torre 118, esse mandado 5. 9901, mantém o ponto de espera aguardando. Bom dia, gol 1092, passou o marcador, baixo da vara. 1092, companhia iniciando, formando que está livre. Aguardando. Cara 13, pronto, cópia. Cara 13, autorizado Recife, via pelo uísque 58, nível 290. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Puca, transição Caju, aciona 51161. Controle 120, decimal 8. 0092, vento 170 graus, 15, livre pouso, piscando 0, confirmando trem. Baixo, travado, de pouso. Papapá, papapá, Sierra, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, Alter, 128, decimal 8. Ponder 5161. Outra vez, Salvador, vou 1759. 1759, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na feira da El, transição Motiva. Ok, 360 na El, Motiva. 1755, chama agora a torre 118, decimal 95. Utilizado, chama a torre, vou 1755, vamos olhar. Federal 9970, autorizado pelo Centro Recife. Está presente direto do bloco. Sim, 9970. Mapa, Papa Charles Serra Tango, Centro solicita que mantenha a saída. Tango, vai manter então. Rato 6570, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Quando lá chama o torre 118, decimal 95, ajuste 1017. 17 via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 118, 954, para cá, 1770. Esse é o gol 1759, voa Mátiva? Aguarda a coordenação com o centro, gol 1759. Guarda. Presente, pouso, pisca no 0. 0, pouso 10, gol 1759. Total 9901, Boeing na final ali, mantém 0-0. O Salvador com 791-092 livrou na época. Confirme. O Gol 092 livrou na época. Gol na 092, autorizado táxi de Alfa, repórter aqui da Juliette. Antes da Juliette, da repórter 092. Estamos na escuta do controle Salvador, peço que mudem a frequência para 199.8. Está confirmando para o 759? Mude sua frequência para 199.8. 098. 759-098. Na escuta, Gol no 759, como recebe o controle? 4. 3 para 4. Gente. Na 6225, confirme como recebe o controle? Papapá, Charlie Serra Tango, 119.8. Charlie Serra Tango, como recebe o controle? 5, Charlie Serra Tango. Minha frequência alternada federal, primária 1265, a secundária? Primária 12685, alternando 12545. Juliette, o Gol 09.